Mas tem um ditado antigo que diz isso aí, mano. Quem desdenha quer comprar, mano. É uma das verdades. E tem outro também, quando o macaco não pode comer a banana, diz que tá podre, mano. Mesma coisa, o cara não pode ter negócio, ele mete palma. É porque a tua aí foi mais poética, mano. E se a gente tivesse dinheiro, a gente comprava, era tudo, né? Porque E tem um ditado do craque Neto, passarinho que anda com morcego, dorme de cabeça pra baixo. São ditados aleatórios, né? E o cara lá no trabalho mandou um ditado muito bom, mano. A gente lá conversando, né? A gente, pô, a mulher de fulano é linda, né? Ele, pô, mas é bem capaz desse bicho ser corno, a gente. Que isso, cara? Não, o maluco não é corno, não é ele. Mulher bonita e melancia, ninguém come sozinho. Isso é o que é a verdade da vida, mano. Eu ri demais, mano. Lutaria o naipe dos caras, o cara posta uma foto com a mulher, os caras assim, aí, mano, esse bicho é bem capaz de ser corno. Eu também tenho uma política que eu não jogo lixo à noite fora. Por que, Nando? Porque o condomínio aqui, macho, dá uns guabiruzão doideira ali perto de onde o cara joga o lixo. Eu não arrisco, não. Eu sempre pensei esse cara jogar o lixo, o rato voar do latão e morder o cara, mano. Não, mas é, mano, tu é doido, mano. É aí que eu jogar. Uma vez teve um programa daquele tipo SBT Repórter, que é a imitação do Globo Repórter, que era sobre rato, doido. Aí lá em São Paulo, e a mulher filmou o rato sair dentro do vaso, mano. Até doido, mano. Ele é traumático demais, mano. Caraca. Imagina, mano, um rato sair dentro do banheiro da tua casa, mano. Pior que acontece, mano. E eu moro no terceiro andar, né? Mais difícil isso aí. Mas eu me lembro quando eu morava em casa, mano. É uma putaria que é escroto demais, mas sempre vai aparecer rato, mano, quem mora em casa. Não tem muito que o cara possa fazer, não. Só botar veneno nessas paradas, mano. E rato, mano, é um bicho que dá umas doenças zona muito escrota, mano. Por isso que eu sou cabreiro, não sei. E o bicho ataca igual cachorro, né, mano? Mas sabe o que é o pior, mano? É por isso que o pessoal diz que ignorância é uma bênção, mano. Porque uma vez eu assisti um documentário sobre ratos, mano, dizendo que o rato... Ele é um animal noturno, né? Por isso que eu nunca deixo lixo à noite, né? Por natureza, ele tem medo do ser humano. Aí nesse documentário dizia que se o rato for valente, tipo, quiser morder o cara, essas coisas é porque o bicho tá com raiva, mano. É doido, mano. Aí eu relaciono... É, mano. O rato, por natureza, ele foge do ser humano. Tanto é que se, por exemplo, tiver um rato, uma catita dentro da tua casa, pode prestar atenção que ela vai fugir de quem tiver. Pois é, correr pros cantos. Agora, se o rato for pra cima de ti, é porque ele tá com a raiva, mano. Porque a raiva no rato... Tu sabe que toda raiva, ela afeta o sistema neurológico, né? Do homem, do cachorro, qualquer animal. E no rato, no cachorro, por exemplo, o cachorro fica com aversão à claridade. Ele só fica em canto escuro. No rato é o contrário. É, exatamente, a água também. O rato, mas se ele contrair raiva, ele perde o medo do ser humano, mas ele vai pra cima, fica agressivo. Aí junta as duas coisas, mas se eu ver um rato, mas, e ver que ele tá indo pra cima do pé, eu penso, eita, pô, fudeu, o bicho além de ser um rato, tá com raiva. Ei, mas se tu tiver preparado, tu até encara, tipo, de tênis, mas tu tiver de chinelo, mano, tá até encarado mesmo. Não, mas e eu acho que no Rio também ninguém anda de tênis, não, mano, o cara vai de chinelo pra todo canto, mano. Imagina um bicho desse vindinho. Avançar em tudo, tu é doido, mano. Tu é doido, mano. Tá ligado, pô. Ditados populares, né, cara? O cara pega só uma lista de ditados, tá, né? Um trozado. Tem esse link aqui, ó. Tem esse link aqui. 50 provérbios e ditados. 30 ditados e expressões populares antigas. Se for sobre ditados, eu já tenho a minha frase. Hein, o negócio aí do Samuel, da mãe do Samuel, e ver se ele tá vivo lá. Tem uma frase aqui que meu pai fala direto, ó, mas é doido. Rapaz, o preguiçoso trabalha duas vezes, rapaz. Oxi, meu irmão, isso aí é a cara de pai, viu, mano? Ué, doido. Macho, o pior que essas porra de ditado, mano, tem sempre um fundo de verdade, né, mano? O cara para pra analisar. Nunca tinha ouvido, não, macho, isso aí. Os pais falavam direto, mas essa porra. sei lá, o cara, a mãe mandava, não, mas lava ali a louça, o cara dava só uma passada d'água e já ia saindo fora, e, não, menino, volta lá. É uma parada que acontecia muito aqui comigo, né? Tipo, é isso aí mesmo, ah, vai fazer não sei o que. Aí o cara ia fechar a porta, sem querer a porta batia, aquele porradão, mano. Aí a mãe pensava que o cara tava ignorando. É, quebrou a casa toda, mas tinha sido sem querer, mano. É, aí, outro ditado popular, né? Sim, menino, mas teu pai é marceneiro. Meu pai tem um até hoje, né? Quando o cara vai fechar tudo o carro e dá aquele porradão, ele fala, vai fechar pra sempre. Outro que meu pai fala é que o cara faz isso aí, né? Dá uma porrada na porta do carro. Sim, menino, tu trabalha consertando porta. Aí o cara vai ficando velho, ele se irritado, começa a fazer sentido, né, mano? Macho é foda, mano. É um dos momentos que você vê que a idade vai chegando é quando você começa a dar razão, mano. Uma das coisas, mano, que eu vi um dia desse, mano, que é a mais pura verdade, mano, foi o cara que botou um meme assim, mano. Você sabe que você tá ficando velho, mano, quando você começa a entender que o Lineu da grande família, mano, que esse bicho tava certo o tempo todo, mano. O bicho tá todo caixinha, mano. Mas o pior que a grande família voltou a passar, né, na Globo de tarde. Aí é justamente na hora que eu tô merendando, mano. Aí o cara fica dando, porque essa figura é diferente, né? Quando o cara é adolescente, o cara olha o Lineu, aí é, mano. Bicho era o coroa que enchia o saco, né, bicho? Todo certinho. O cara torcia só pro Agostinho, né? Pois é, mas agora o cara assiste a grande família. Porra, mano, Lineu aí, bicho, é foda, mano. Ah, o cara... Sustenta uma porrada de cara e os agregados, mano. E o cara entende ali os provérbios do Batata, né, mano? Que ele dizia sempre do... do cunhado dele, né? Mas esse fela da porra. Ainda bem que eu nunca tive cunhado ali, mas eu sou contra a categoria. Mas esses bichos são tudo escorado. É um ditado que diz, né? Se cunhado fosse bom, não começava com cu, né, mano? Ainda tem um pior que é o concunhado, né, mano? O cara não é exatamente nada, né, mano? Concunhado, velho. Aí já é demais. Concunhado, mano. Não sei nem que diabo é isso, mano. O que é que seria, mano? Um concunhado, mano. É outra parte do cunhado, mano. Vixe. Tipo assim, a minha mulher tem uma irmã. Aí a irmã dela é casada com um cara. Ela é minha cunhada. E o marido dela é meu concunhado, tá ligado? É o marido da minha cunhada. A tia do cara, que é a irmã da mãe do cara, né? E o marido da irmã da mãe do cara é o quê, mano? Do cara? Tio também? Tio, é. Porque não é nada, né, mano? De sangue do cara. Mas é porque, assim, mano, não sei como é na família de vocês, mas geralmente os tios são um pouco mais próximos, né, da família. É. Agora o cunhado... Agora, cunhado é porque é um negócio meio escroto, né, mano? O cara assim, é um bichito. Cara, pensa pior... no goleiro. O goleiro na casa do Márcio Franco, né, mano? Todo... Esse exemplo aí do Golias é o perfeito, viu, mano? Pior, mano, que a relação entre cunhados, mano, sempre é acentuada, né? Tipo, o cunhado sempre tem um bem de vida e outro mais ou menos, mano. Aí parece um imã, né, mano? O bem de vida, mano, sempre acaba sendo explorado pelo que tá embaixo ali, mano. E outra coisa, é tipo gravidade, mano. Quando o cara tá bem de vida, sempre tem alguém mal de vida em volta dele, mano. Não sei se é... Não é nem por interesse, mas ainda aparece, não, mano, né, eu sei que é isso aí, mas é porque com certeza tem algum centro bandístico, mano, próximo da tua casa. Tu deve ter passado lá e pisado na risca da calçada, mano. Eu ouvi dizer que o cara não pode fazer isso, não, mas não dessas merda aí, mano. O cara começa a atrair liseira ali. É, a gente já tá gravando mesmo do ditado, né? Começou da louca, né? Tá gravando aí já? Tá gravando aqui. Então bora fazer a entrada. Deixa o cast desse jeito mesmo, sem a edição. Bota a abertura logo no meio do cast. Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Ixi! Estamos aqui mais, Azela Cast! Eu sou o Joel Suki, passarinho que dorme com morcego, dorme de cabeça pra E eu sou o Júlio e não conte com o Samuel pra nada, né? Vai tu, não. Não, isso é um desabafo. É um desabafo, né? E pior que o Samuel é chefe do setor, mas sabe que esse bicho é furão assim também, mano? Eu devia ter dito, mas Deus ajuda quem cedo madruga, mas querendo ir direto pro Samuel. E eu sou o Neto Maru e o que é do homem, o bicho não come. Pois é, e hoje a gente vai falar sobre ditados populares, né? Na verdade, esse daqui ia ser o de piores empregos, né? Só que os vagabundos aí... Não queima a pauta, não queima a pauta. Só que foi, fora de time, né? O cara ia gravar com o Júlio aí, e em semanas esse bicho ficou milionário e fudeu com a pauta. Não é, me flascando com tudo, mocho. Mas a gente ainda tem esperança no PC ali, mano. O PC vai se manter firme a posição dele. É, mas as histórias do McDonald's estão vivas ainda, hein, mano? Pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer a qualquer momento, tu é doido. Acho esse negócio de dizer que é, como é? Quem cedo madruga, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Só que aí os vigia, né, bicho, tudo nunca, triste. Eu nunca vi um cara bem de vida acordando cedo, né, mano? Nunca vi. Não, mano, mas vocês estão é por fora, mano. Um dos best-sellers, até o mês passado aí, era aquele O Poder da Manhã, uma coisa assim, que é um livro aí que diz que se você acordar todo dia 4:30 da manhã, as coisas começam a dar certo na sua vida. Eita, sério mesmo, mano. Bota lá nos livros mais vendidos do Amazon. Era o livrozão cacete. É porque o cara pega só metade do incentivo, né? O cara tem que acordar cedo pra dar uma estudada, concurso público, alguma coisa, trabalhar, mas o cara acorda cedo pra ver anime, mano. Ele não vai melhorar nada. O cara acorda cedo pra ver as estreias da Netflix, né? E não... Mas isso aí é uma coisa que a internet ajudou a destruir, mano. Porque até, sei lá, uns 5 anos atrás, eu acreditava nesse ditado, mano. Pra mim fazia todo sentido. Aí começaram a postar um meme, mano, que essa putaria que, ah, se fosse assim, todos os padeiros eram milionários. Aí o cara, Aí, já viu aquele um meme que rodou há muito tempo aí, aquele enquanto eles estiverem dormindo no trabalho, enquanto eles estiverem sonhando, realize, você lembra desse meme aí? O cara bota uma fotinha do Muhammad Ali correndo, né, e bota esse negócio aí. Agora rolou o meme, agora tá tendo um meme ao contrário, mano. Aí tá assim, enquanto os outros durmam, aí passa no seu tempo, tipo assim, pra galera não se matar, né, que tem muita gente morrendo de depressão, né? Tipo, é, asiático. Porque essa geração aí é fraca, mas esses bichos não aguentam levar a rotina do Muhammad Ali ali não, né? Acordando 3:30 da manhã. É, mano, o Muhammad Ali acordava 4 horas da manhã, mas esse bicho foi que inventou esse negócio de contar abdominal só quando começa a doer, mano. Essa putaria de Deus ajuda quem cedo madruga. E se o cara não dormir? O cara tá tipo burlando o sistema, sei lá. O cara tá hackeando o ditado, né? O cara tá garantido aí, eu acho. Inclusive é mais negócio, mano. É, tem uma colega minha que é farrista, mano. Aí ela tem a política de virar a noite direto, né? Quando vai pra farra e tal. Ela pergunta, não, fulana, mas por que é que tu tem? Não, porque aí, quando eu chego da farra, eu já passo na padaria e levo o pão pra casa. É o genial, mano. Nunca pensei nisso. Ei, doido, o cara que é farrista é uma rotina muito doida, né? É, doido. O cara emendar, dá pra mim não, doido, tem sangue pra isso não. Não consigo, mano. O cara sai da farra 3 horas da manhã. Aí tem que acordar 7 horas da manhã no outro dia pra ir pro trabalho. Aí o cara não, tem uns macetes, mano, eu quero fazer isso aí. É isso, mano, o cara não pode inventar de dar uma dormidinha, mano. O cara tem que ir direto, mano. Começou, vai direto agora. Eu acho massa que esses caras da farna, os caras passam sexta, sábado, domingo na putaria, né? Ah, dormir pra quê? tem que viver a vida. Aí se o chefe pede pro cara fazer uma hora extra, o cara fica puto, né? Ah, não tem tempo pra isso, não. Isso não pode, é um absurdo. O cara gasta um tempo. Prioridades, né? E hora extra é bom quando você escolhe fazer, né? Quando você é obrigado, é merda demais, né? É, mas agora tem um ditado aqui na lista de ditados que a gente pegou, que esse daqui eu sigo pra minha vida ferrenhamente, que é o cavalo dado não se olha os dentes. Acho, se o cara me dá qualquer coisa, mano, eu não tô nem aí, não, mano. Opa, menino, daí? Tô nem aí, não quer nem saber o que é, mano. Esse é meio capcioso, né? Esse aí o cara tem que ter atenção, mas esse aí é uns que não é, sei lá, acho que não é muito literal, não. É. Porque é o. Mas se tu for ver, mas a humanidade tá se acabando mesmo. Porque antigamente, todos esses ditados funcionavam muito bem, mano. Hoje em dia o cara já fica, tem que ficar atrás, né? Isso aí talvez seja um sinal do fim dos tempos, né? Que antigamente é como o Jô tá dizendo mesmo, qualquer coisa que lhe dessem, você podia aceitar. Só que hoje em dia, mano... Esse ditado aí é cara de peão, mano. Cara, a empresa dá uma cesta básica no Natal, o cara já reclama, né, mano? O cara nunca tá satisfeito, né, mano? Como é? O Vitamilho, né? Eita, menino, esse aqui é da marca pior que tem. Cara, rapaz, mas além do cara te dar, mano, tu ainda tá reclamando. E eu tenho, hein, João, isso que você falou do cavalo dado no sol, eu odeio, eu tenho uma política, mano. Assim, eu não gosto de constranger uma pessoa. Então, se eu for na tua casa e tu me oferecer a pior coisa que tem na tua geladeira, eu vou falar que eu gosto. Porque eu não sei, tipo, e o cara que o Samuel tem uma parada dessa de ser o sincerozão, né? Sincerão, é, o sincerão aí. Quem é o sincerão, mano? Samuel, mano. Aí, Neto, se eu for na tua casa e tu me oferecer buchada de bode, eu vou dizer que eu acho máximo, só pra não te... Entendeu? Porque a parada... Aí o Samuel não, e eu falo que é merda, não como não, eu não tenho coragem de falar isso não, mano. Mas, duvido sinceridade... não, o Samuel ali é... Bicho, tem cara que pode fazer isso aí mesmo. Aí esse cavalo dado no céu e o dente eu aplico pra minha vida também, João. Muitos anos já. Devagar se vai ao longe. Minha mãe usa direto isso aí, sendo que hoje em dia, mas a galera tá apressada de um jeito, mas ninguém tá andando devagar, não, mano. É, já minha sogra fala um parecido, devagar também chega, que botava 140 no carro, ela ficava doida, mano. Ei, devagar também chega, mano. É, mano, mas isso é uma das vantagens do Rio de Janeiro, mano. Aí tem uma porrada de pista de alta velocidade, mano, não é? É, tem mesmo. As BR, né? É que estão fazendo, mano, sendo que é mó pai ali. Que os caras fazem. O buraco não deixa, né? O cara se. Não, eu acho massa que o cara constrói a estrada zona doideira, né? Aí os caras, não, vamos testar e vai todo mundo pra lá, mano. Aí o trânsito não anda, mano. Aí não é culpa do engenheiro, né? Mas é culpa do homem, mano. Tem outro aqui que é o complemento do negócio do cavalo dado aí, né? Que é o é dando que se recebe. Isso aí é uma música gospel, mano. Vixe, macho, agora esse aqui o Júlio vai entender, macho. Que esse daqui a gente tá vivendo atualmente, mano. Filho de peixe, peixinho é, mano. É doido, mano. O cara vê no DNA, mano. Isso aí é uma das maiores verdades da humanidade, mano. Isso aí é desde antes de Cristo, mas isso aí... Eu tô imaginando, mas o filho do Júlio lá na creche aí, tem algum menino gordo lá na turma dele, é o filho do Júlio escrotizando direto o menino. O filho do Dino... O filho do Dinho. Ei, caralho, mas isso ia ser irado, ó, mano. Ia ser tipo aquele na década de 80 fazer os Flintstones Baby, né? O Scooby-Doo Baby, é desse naipe, mano. O cara Azila fazia... Babies, né? É, Neto, eu te juro, mano. Eu te juro por tudo que é mais sagrado. O Daniel é implicante pra caraca, maluco. É incrível, mano. O moleque é implicante pra caraca, mano. Como é que pode, mano? Não ensinei essa merda pra ele, não, mano. Mas tu tem que ver o lado bom, mano. O menino é bonito, com certeza ele não puxou pra ti, mano. É, já que ele puxou a personalidade, mas tu pode ficar tranquilo, mano. Macho, acho pela vantagem todinho, mano. O jeito é todo meu, mas a beleza, graças a Deus, ele puxou da mãe mesmo. Cabelo bom e tal. Cabelo bom, né? O cara fica logo, né? A mulher do cara engravida, o cara fica logo na atenção, né? Vixe, mas será que o menino vai ficar com o cabelo ruim? Passar o que é, porque quando a gente é mais novo, adolescente, depois de velho a gente não liga, mas quando eu era novo eu tinha um traumazão escroto, que eu tinha cabelo ruim, mano. Eu tinha motado. Mas o ruim, mano, isso aí, cabelo mano, crespo. Na nossa geração, mano, o cara cresceu na geração otaku, mano. Aí todo mundo tinha um cabelo crespo, mas os caras queriam ter um cabelão, mas aí ficava ridículo demais, mano. Cara, aí quando apareceu o Coabra ali, deu um alento pro cara, né? O cabelo... Ah, apareceu o Coabra, pelo menos. Inclusive, mano, isso é um protesto que tinha que ter nos animes, mano, porque tem poucos caras com cabelo crespo ou cabelo raspado, né? Mas a maioria é com os cabelosão doideiro. Preguiçoso trabalha duas vezes, rapaz. Esse daí eu tava é muito falando massa, exatamente mano. Isso hoje no trabalho, mano. Olha, tem coisa aí. Pior no trabalho pra fazer um retrabalho, mano. Não é? Um retrabalho é coisa putaria demais, mano. Que às vezes tu tá com preguiça, né? No trabalho ali, aí nem fazer logo esse negócio de qualquer jeito. Aí o trabalho volta, né? Dá raiva demais. Isso aí é o que o pessoal chama de karma, né? É tipo assim, ó, você tem que fazer isso aqui, ó. Aí tu fala pro teu chefe, ó, é pra fazer isso aqui, né? Aí o cara é, mas pô, pergunte ele a fulano se ele quer que faça desse jeito. Aí tu não, vou perguntar não, que é assim mesmo. Aí tu vai e faz do jeito que tu acha que é. Aí quando tu vai mandar pro cara pro e-mail, né, sei lá, o cara, pô, cara, eu não queria que tu fizesse assim não, mano. Aí tu vai ter que refazer tudo de novo, só porque tu ficou com preguiça de pedir informação, né, pro setor, sei lá. Na verdade, o cara xinga de fela da puta no seu Twitter. É a coisa que me dá raiva, é fazer retrabalho, mano. Agora esse que eu tô falando, esse que eu falei na abertura, que é o é o passarinho que anda com o morcego, dorme de cabeça pra baixo. Esse é meio difícil, viu? Esse é chinês, é... mano, não é fácil de compreender, não. Com certeza deveria ter sido o Pranchur, né, que deve ter bolado esse. Esse aí é o que se mistura com o porco, o farelo come, né, só que melhorado, né, mas... Como é, mano, o porco? Ele se mistura com o farelo come. Minha mãe falava isso direto. O Júlio aí, cheio de umas rimas aleatórias. Júlio mora no interior, né? E lá tudo é diferente. Que massa do cara, que a mãe sempre confia no cara, não é? O cara fica de recuperação, a culpa é dos amigos, né? Entendeu? Não é culpa dele. É, tá se misturando com o fulano. É sempre assim, né? A mãe sempre confia no cara. Esse ditado aí é o que... Aí. É o que o cara se misturar com alguém que é errado, né? O cara vai acabar virando errado também, né? É a cara da dona Florinda, né? Culpado sempre era Chaves e Chiquinha, né? Que o que tá sempre no sangue, né? Agora esse daqui, vocês concordam com esse daqui? Amigos, amigos, negócios à parte. Negócios e família, né, mano? Fazer negócio com um amigo e com um parente é a pior coisa que tem, mano. É família, né, amigo? Não. É família... Família é família, né? O cabo tem que tolerar, né? Às vezes alguns parentes, né? Alguns parentes o cara cobra o dobro, né? Acho um cunhado, né? O cara assim... Ei, né? Aqueles empreendimentos de família que o cara não quer pagar salário, mano. O cara quer só na amizade, bota um restaurante pros parentes todos trabalhar, mas não paga ninguém, né? Ei, mano, agora tem um negócio, mano. Aqui em Fortaleza, mano, existem muitas, muitas mesmo, empresas familiares, mano. E dão, sabe, agora o negócio aqui, empresa familiar, mano, é um negócio muito baldeado, mano. Os cabas só trabalham mesmo no começo, mano. Depois que a empresa dá dinheiro, mas pronto, é todo mundo chefe. Os cabos contratam a turma pra trabalhar e tal, e a família fica só como se fosse a diretoria, mano. Os caras vão só mandando. Aí só dá certo pra italiano, pregar pra eles. O meu tio aqui, mano, ele mora aqui, né, na vila que a gente mora. Só que ele mora num... Tipo num... Condomínio, valoriza a parada. Condomínio aberto. Fechado, né? Só que aí, mas ele não tá morando mais aqui, né? Aí eles estavam conversando no WhatsApp, num grupo, sei lá o quê, mano. Meu pai e ele, né? Aí ele disse assim, rapaz... então me dá logo 30 mil aí nesse quarto aí, que é teu. Aí, vixe, menino. Então meu pai... Meu pai, como é que eu vou te dar 30 mil? Se for eu que fiz, baita. Acho horrível. Esse é um cunhado, hein, mano? Mas é porque parente, pô, tem muita dessas paradas sem noção, velho. Tipo esse negócio aí, mano. O pai do Joel constrói o flat do cara e tal. Sede pro cara morar e o cara sai querendo revender, mano. Pode ser uma parada. Era mais enxame, mano. Se tipo, o Joel se amanhecesse de manhã e tivesse uma daquelas famílias que aqui em Fortaleza tem muito, mas também de angolano. Morando no quarto, ó. Eu vesti, meu irmão. Já vi. Parada essa daí. Não, mano, comprando do teu primo. Eu já trabalhei com um cara que era angolano, sabe? Aí o sotaque deles, mas é um sotaque muito divertido. Game, né? Europeu, tá? É um negócio divertido, parece, pronto, parece que eles estão sempre felizes, né? É. Aí uma vez, mas eu ouvi uma história de um cara que deu abrigo a um desses. Eu não sei se era angolano, era algum cara da África que falava aquele português assim. Aí o cara dizendo, mano, que esse bicho era um criminosozão barra pesado e tal no país dele, não sei o quê. Só que ele falava rindo, mano, bicho todo alegre e tal. Um bicho os cara, puto. Aí os caras, não, mano, tá frescando, mano. Fulano aqui é gente boa, mano. É, não, mas esse bicho é perigoso, mano. Aí o cara. Um angolano lá rindo e tal, os caras. Ah, não, mano. Bicho é gente boa, mano. Fala aí alguma coisa. Mas o ser humano é assim, mano. Você vê o cara, mano, lá todo feliz e tal, falando, cantando, mas você não atribui nunca que esse bicho é uma pessoa periculosa, mano. É o maníaco do parque, falava que era fotógrafo, né, pra levar a menina pro mato, mano. Essa daí eu não sabia, né. É uma frase aqui, um ditado bom que eu acho que é pro Manel, viu? Esse daí. Se ferradura trouxesse sorte, o burro não puxava carroça. Isso aqui é boa. Verdade. Isso aqui é boa, viu? Há de se refletir nessa daí. É, tem um ditado bom também, o pai do meu amigo sempre fala, mano. Aquele cara, eu só falo pra ele, pô, tu é muito puxa-saco, né? Aquele cara que puxa saco do chefe, tá ligado? É isso. Vocês já conviveram com isso, né? É, e tem uma frase boa também disso aí, mano. Eu não sei se é um ditado, mas lá no trabalho, mano, os caras dizem, não, mano, o Júlio é muito baba-ovo do Joel, mano. O cara, é não, mano, é, mano. Se o cara der um chute nos ovos do Joel, mano, pega do queixo do Júlio. É o queixo. Pode crer. Isso daí eu sempre rio, ó, mano. O cara vai usar isso. Aí, o melhor do ditado é o cara conseguir empregar de forma natural, né, mano? Sem ficar forçado, né? Aí esse bicho dizia, é melhor puxar saco do que puxar carroça, né, mano? É verdade. Ei, esse daí é gênio, viu? Esse daí o cara tem que anotar, né? Melhor o cara puxar o saco do chefe e ser beneficiado do que ser só tomar esporra, né, mano? Com certeza esse cara aí é chinês, é da empresa do Júlio. Mas uma coisa que eu percebi, pelo menos a maioria dos chefes, eles não gostam de puxar saco, não sei se vocês já perceberam isso. O cara que é um puxa saco. Exatamente o contrário, mano. Eu acho que o cara que puxa saco, mano, ele tem vantagem. Isso aí é uma coisa que a minha experiência no meio empresarial, eu tenho certeza, mano, absoluto. É, mas empreendedor não tá inteiro, né, mano? Eu já vi muitos casos, mano, de, por exemplo, pessoas que tecnicamente, macho, você não entende, mano. Não sei se quem já trabalha em empresa aí, né, já viu isso, mas você vê o cara, macho, como é que esse bicho aí trabalha aqui, mano, não sei o quê. Só que assim, ele ou ela é muito simpático e tal, se dá bem com todo mundo. E aí, mano, quando você, sei lá, quando o cara é muito seu amigo, entre aspas, puxa muito seu saco, mano. Quando você tem que chamar a atenção dele, alguma coisa, brigar, você já fica meio constrangido, assim. Já quer dar um aliviado e tal, não sei o quê. Então eu acho, mano, que o puxa-saco, inevitavelmente, ele acaba sendo beneficiado. É verdade mesmo. Nossa, mano. Tomei gol aqui do cara. Tem um aqui, eu botei aqui, ditados de trabalho. Aí tem um aqui que eu não entendi não, olha. Quem erra pouco, trabalha pouco. Quem erra muito, trabalha muito. Quem não erra, que fique calado. Já bem isso aí, meu. A lógica zona toda vez. É isso, bicho. Não, mas isso aí, mano, tem uma coisa que Vou te explicar como é, mas isso aí. Logo um dos meus primeiros empregos, mano, que eu comecei, eu era aloprado, mano. Eu queria mostrar serviço e tal. Trabalhava muito, não sei o que e tal. O cara precisando do dinheiro, né? Aí, mano, eu não me lembro o que foi que aconteceu. Inclusive, quem me disse isso aí foi o cara que era o puxa-saco lá da empresa. É, mal puxa-saco do chefe, né? No caso, ele tipo me supervisionava. Eu me lembro que eu errei alguma coisa lá. Não lembro o que era. Trabalhava com processo nessa época. Aí o cara disse aí, né, Tô, não se preocupa, mano. Só erra quem trabalha, mano. Ah, um Deus. Te amo. Beijo. Tchau. Chantagista aí, mano. Só pra fazer a média dele. Mas isso aí é verdade, mano. O cara que tá trabalhando, ele tem mais chance de errar mesmo, né? Pois é, mas o cara diz, não, mas eu errei, mas foi o trabalho. Tu que tem experiência e no meio empresarial, como tu disse, por que ninguém consegue manter o ritmo de quando entrou? Tipo, o cara entra, como tu disse aí, o cara entra na empresa com o maior gás, né? O cara vai pegando função que não é dele, o mas cara quando entra tá doidão, peso, o cara já tá no... É porque no Brasil, mas existe uma coisa chamada 3 meses de experiência, né? O cara entra no emprego e tal, e assim, no Brasil, mano, os 3 primeiros meses é assim, é cada um por cima, a empresa pode te demitir a qualquer momento, tu pode se demitir. Passou dos 3 meses, aí não, é o bicho pega, aí tem que dar 40% do FGTS, pagar as férias e tal. Ei, mas eu acho putaria, mas porque como eu trabalho, eu falei até no áudio, né, isso aí no grupo, como eu trabalho hoje em dia com... fazendo meu próprio horário, né? Eu, às vezes, eu perco a noção do tempo, assim, né? O cara vai perdendo a noção do tempo. Cara, isso é muito massa, né? O cara olha assim, aí, não, ei, mano, o João chama na esposa, não, mano, vamos comer aqui uma pizza, né, mano? Às 3 da manhã, né? O cara pediu. E aí, mano, eu tava lá fazendo um serviço lá na OAB, mano. Aí, mano, o cara lá da limpeza, né, serviços gerais, né, presta serviço lá pra OAB, mano, esse bicho tava passando do horário dele, mano, e eu fico naquela, né, mano, eu não tenho meu horário fixo, né, só que esses caras têm, né, aí ele falava, deu tipo 6 horas, né, aí esse bicho já começou a ficar desesperado, mano, ei, mano, tá acabando aí, ó, pera aí, mano. Tem que fazer aqui um negócio aqui, velho. Não, dá mais não, eu tô saindo fora. Falou. Então, peraí, mas tem que esperar o pessoal ir embora, mano. Peraí. Isso aí lembra um ditado que minha mãe falava pra mim, mano. Pra comer é um leão, pra trabalhar os empurrão. Né? É isso aí mesmo. Ei, mano, eu ouvi também um que é parecido com esse, mano. É pra comer é um leão, pra trabalhar. O cara esqueceu. Não é. Tipo, Chapolin, né? Não, mano. Era aquele lá, né? Ah, me lembrei. Tem um que é assim, ó. Pra comer um esmeril, pra trabalhar ninguém viu. É. Esse daí é até mais massa, né? Porque na versão do Júlio, né? O cara ainda tava lá, né? Tá sendo empurrado, pelo menos. Nessa aí da versão do Neto, meu, o cara foi se embora, mano. É, mas é aquele cara que só aparece quando tem comida, mano. Eu tinha o cara lá na empresa que eu trabalhei com o Manel, mas que esse bicho eu não sei que diabo é isso, não, mano. Eu não sei, macho, eu acho que ele tinha anotado o aniversário de todo mundo, mano. Porque o cara era um cara que fazia serviço, mano, lá nos computadores da empresa, mano. Macho, todo aniversário que tinha lá, mas esse bicho tava lá, mano. Mas não tinha erro, mano. Não tinha erro, não, mano. O cara, não, hoje é o aniversário do fulano de tal. Aí esse bicho sempre aparecia, mano, na hora, mano. O bicho perguntando pelo um bolinho, né? E ele sempre tava lá, no meio das fotos, dos parabéns. É isso, mano. É, mano, talvez esse cara morreu, mano, dentro da sala de TI, o que apareceu era o espírito dele, mano, era, não? Aí, Joel, um dito popular que eu acho a maior besteira do mundo, a voz do povo é a voz de Deus, mano. É, mas isso aí tem um fundo de verdade, viu, mano? É, isso aí. conversa, mano. Inclusive, mano, tem um negócio que tem a ver com isso aí, mano, que toda vida me preocupa, mano. Não é um ditado popular, mano, mas é uma frase de um pensador alemão aí, mano. Ele diz o seguinte, mano: os idiotas vão dominar o mundo. Não por competência, mas porque eles sempre vão ser em maior número. Tu é doido, mano? Quando eu vejo as babaquices que o pessoal bota na internet, macho, eu só penso nisso. Penso assim, mano, ok, eu teoricamente tenho uma relação, tenho um raciocínio coeso. Mas se tiver 20 caras idiota, mano, como é que eu vou? Porque geralmente quem tem razão, o cara nem discute, né? Agora, quando o cara não tem razão, o cara endoida, grita, não sei, é um macho. E tu vai ver, mal. Sempre dia. Andam em bandos, né, meu? Sempre tem mais exércitozinho. Tem um ditado que um amigo meu sempre dizia, ele fala assim: Júlio, é melhor você ficar quieto e achar que você é um idiota do que você abrir a boca e acabar com a. A dúvida, né? Certeza, né? É, isso aí é um conselho pra vida. Tem outro também que sempre meu pai fala, mas que acontece direto comigo. Eu compro alguma coisa que é barato, né? Aí ele diz assim: É o quê, mano? Aí o meu pai diz: rapaz, mano, o barato sai caro, rapaz. Negócio fuleira, né, cara, compra. Essa é tipo aquelas histórias do Ursulão, né? Que o Ursulão ia comprar um tapete, aí o cara, $100 pra instalar o tapete, né? Eu vou fazer sozinho, dava uma merda do caramba. Né? É, mas o Ursulão, mano, o bicho é o herói de toda uma geração, mano. Eu penso nisso aí direto, mano. Quando o cara, sei lá, mano, entupiu o encanamento da pia, aí, não, mano, chama lá o bombeiro aí, não, eu posso fazer isso aí eu mesmo. Tu é doido? O cara remete logo aquele episódio que o Sulão compra um tapete, mano, e ele mesmo vai instalar. Isso é massa demais. Eu achei que estaria, mas eu tinha comprado um móvel aqui pra casa, né, pra cozinha. Aí ele chegou aqui, né, o móvel. Aí eu assim: ah, mas eu mesmo vou instalar essa porra e tal. Aí o cara: rapaz, mano, contrata meu pai. Chama o montador, rapaz. Dizendo assim: não, eu vou montar essa porra aqui. Aí o cara tirou ali o móvel ali da caixa, né, e tal. Foi tirando as portas, tirando as lateral. Aí botou assim, tipo, no chão, assim. Aí, não, mano, dá nada. Tem que chamar o montador. É, pior que tu chama o montador, o cara faz como se fosse nada, né, mano? É, vai chutar. Não, mas uma coisa que eu aprendi, mano, não com o Sulão, né, com a experiência, é que tudo na vida, com a ferramenta certa, você faz, mano. Eu era igual o Joel, mano. Eu pegava e, não, mano, montar aqui o hackzão, eu sozinho, não sei o quê. Aí toda a vida dava trabalho, mano. Porra, mano, não sei o quê, mano. 3 horas aqui pra montar. Aí eu pegava, no outro dia, ia perguntar pro cara lá da manutenção lá do trabalho: ei, mano, fui montar o hack lá, não sei o quê. Deu trabalho, que isso é uma porra, mas não, mano. Usa essa chave aqui. Aí eu chegava em casa, mano, o mesmo trabalho que eu levei 3 horas, mano, 15 minutos eu fazia, mano. Um macho é alguma bruxaria, mano. Pode não, mano. Tu é doido? O cara só deu uma chave de estrela, né? O cara apertando o parafuso com chave de fenda comum, né, mano? Macho, teve uma vez que eu fui montar uma mesa aqui em casa, mano. Sempre estaria, mas eu fiquei com calo na mão, mano, de montar a porra, parafusar e tal, girar. E ficou alguns parafusos que não rodavam nem a palma. Aí no outro dia mesmo. Eu falei com o cara lá na manutenção. Tá pampa, né? É, mas a bicha toda, sem encostar, ela dava aquela sambada assim. Ao é tipo aquela baixo. Mesa do. A mesa do que o seu Madruga vendia churro, né, mano? Aí eu cheguei lá pro cara: ah, mano, você... não, mano, como é o parafuso lá? Eu assim: não, mano, leva essa chave aqui. Aí, mas eu chegava que eu nem acreditava, mano. Não, mas é alguma bruxaria, mano. Parecia bicho, mágica. Parecia, né? Faca quente na manteiga ali, o prego. Aí, mano, depois disso aí, mano, eu aprendi a valorizar a ferramenta, mano. Por isso que hoje em dia eu penso nisso aí, mano. Não existe nenhum trabalho difícil, mano. Você tendo a ferramenta certa. Pensei que tu ia dizer, né? Não tem trabalho difícil, difícil é ter que. Isso é trabalho. É isso aí. Inclusive, isso coisa... aí daria uma boa tatuagem, viu? Uma coisa clássica do faça você mesmo, né? Quando o cara tá andando de carro e o carro dá algum problema no motor, o cara, mesmo que ele não sabe, sabe o que ele tá fazendo, ele levanta a tampa pra olhar, mano. O cara sabe, o cara levanta a tampa do motor pra olhar, mano. Sabe, alguma coisa. É, mas isso aí, mano, isso aí é uma coisa que vai do orgulho masculino, mano. Se o cara tiver com a mulher, ele faz essa porcaria. Se o cara tiver com a mulher, macho, o cara não diz que não sabe o que é que tá acontecendo nem a palma. O cara abre o capô do carro e fica olhando, né, com a mão na cintura. O cara, deve ter sido a bateria, né, aqui. Aí, mas te falar, ainda bem que minha esposa é tranquila. Uma vez nosso pneu furou perto do posto, mano. Eu não tava conseguindo virar a chave pra abrir os parafusos do pneu da roda, né? Aí o frentista tocou o pneu pra mim, mano. Me senti um merda, mano. Eu não conseguia. Aí, tu sabe que o macete o cara tem que subir em cima da chave, né? Pra desparafusar. Mas inexperiência é uma coisa que tem, né? Como falou, a experiência faz o cara... É, mano. É tudo a experiência, mano. E eu corri o risco de perder a mulher pro frentista. Bem capaz aí. Porra. É, mano. Mas o pior é que isso afeta a masculinidade do cara mesmo. É, uma das coisas, mano, que eu acho que leva o cara a fazer... Eu brochei aquele dia, doido. É pra tu ver como é a mente masculina, né? De noite, o Júlio e a mulher dele lá na cama. Aí o Júlio pensando que a mulher dele ia pensar no frentista, sendo que na verdade foi o Júlio que passou a noite todinha pensando no frentista, né? Meu cunhado fez igual tu aí, só que meu cunhado ia pro shopping com minha irmã, aí deixava o farol do carro ligado e ia pro cinema, né? E quando vinha o carro, a bateria tava riada, mano. Aí tinha que ou meu pai lá dar uma força ou ligar pro seguro, mano, era direto, mano. Mas prego de gasolina não, mano. Nunca, até porque eu nunca ando com um tanque de gasolina baixo, porque esculhamba a bomba de combustível, né? Mas esse negócio de esquecer o farol ligado, mano. O meu carro anterior, mano, não tinha aquele. Porque os carros de hoje em dia, tudo vem com aquele sensorzinho, né? Se você sair do carro com a luz acesa, ele começa a apitar, né? Aí eu tinha um Gol, mano, G4, que não tinha isso aí, mano. Mas uma vez eu fui pro shopping, mano. Cheguei no shopping meio-dia, mano. Tava saindo do shopping 7 horas da noite, mano. Eu fui chegando perto do estacionamento onde tava o carro, mas eu vi a luz clara, mano. Eita. Macho, eu comecei a me arrupiar todinho, mano. Macho, eu só abro frio, mano. Eu cheguei perto do carro, macho, o farol aceso, mano. Mas eu não sei como... Chega me deu um negócio quente, ruim, né? Mas foi, pensa aí, mano, que eu chega me deu um negócio ruim, eu pronto, mas ficar no prego aqui num domingo à noite. E na época eu tava com a minha ex-mulher, mas aí tu sabe, mulher quando dá um prego desse, que é por culpa do cara, aí pronto, é 3 dias reclamando direto, porra, não sei o quê. E perdi a novela e não sei o que e tal. Aí eu botei as coisas lá, mas macho, eu liguei a chave do carro tenso, mano. Aí o bicho deu corrente, eu, não, vamos embora, não sei o que e tal. Freio mardão. É isso aí que o Neto falou, é verdade. A mulher gosta de jogar na cara do cara quando ele faz merda, né? O nosso palho aqui tá com a mala, né? A traseira, ela tá assim, a trava não segura. Então quando você levanta o porta-mala, se tu não segurar, ele arreia. Então quando você vai descarregar o carro pra compra e tal, tem que um ficar segurando a mala e o outro descarregando as compras, tá ligado? Só que esses dias eu esqueci, mano, e a porta veio bem na minha mão, mano, com uma porrada mas das mais violentas, e ela veio me dar lição de moral, mano. Tu esqueceu, eu, porra, morrendo de dor, essa baitona vez me dar lição de moral, fiquei puto demais, mano. Caraca, mano. Macho, porra, é porque isso é a função aqui, da mulher, dar lição de moral. Meu Deus, quando escrever a Bíblia, me disse assim, mano, se tu errares, tua mulher não perdoarás, mano. É por isso... O cara errar alguma coisa perto da mulher, mas é a pior coisa que tem, viu, mano? É pior do que a mãe do cara, mano. Aí quando tu fez uma merda, tu já tá se culpando, né? Não precisa ninguém ficar apontando o dedo, né, mano? Quando tu viu que tu fez uma merda, mano. Ainda tem nego pra apontar o dedo. Desse negócio de deixar o farol ligado, mas eu me lembro de uma vez que a gente tava, eu acho que foi o Manel que tava nesse dia, mano. A gente foi pro Iguatemi, mano. Aí, acho que foi assistir um filme. A gente saiu, acho que meia-noite, mano, do shopping. Aí quando a gente chega no estacionamento, o carro tá lá todo normal, né? Assim, parado lá. A gente liga o carro não liga, mano. Vixe Maria, mano. Puta que pariu. Não tô acreditando, não, mas puta merda, mano. Será que ficou ligado, mano? A bateria, puta que pariu. Aí eu tive que falar com o cara, o segurança. Aí o segurança ligou pra um cara que ajeitava os carros do negócio do shopping, não sei o que lá. Aí o cara foi lá, mano, ligou só uma bateria numa chupeta lá e o carro pegou. Só não, mano, chupeta é muita cor, mas se o cara botar os cabos errados da chupeta, dá um curto. Se bate, só botou o seu carro. Dá um curtuzão federal, mano. Acho que foi os 80 conto, mano, mais fácil que o cara ganhou, mano. É, mano, vocês também são a mãe, mano. Deve 80 conto pro cara. Não, o cara pediu, mano, 80 conto. Só vou se tiver o dinheiro. O cara disse assim no celular, mano. Ei, Neto, foi tipo aquela cena do Curtindo a Vida Doidado. O Neto, o Joel e o Mané entraram pra ver o filme. Os frentistas andaram com o carro dele na cidade toda e arriaram a bateria, mano. Eu ia dizer isso aí, por 80 conto eu tinha desconfiado que o cara que tinha desligado a bateria, mano, do carro. Eu acho agora os ditados mais clássicos de todos é o do Seu Madruga. Tem que ter esse blocozinho do Seu Madruga, né? É quando chega alguma conta, aí sim, tu não vai pagar no vencimento não. Aí o cara diz, macho, eu sou um cidadão consciente, eu só não sou fanático. Seu Madruga é o gênio. É aquele tipo de sabedoria da vida, né, mano? O cara já sofreu tanto, né, mano? O Seu Madruga, mano, a gente foi levar um pouco na seriedade. O Chaves, o Seu Madruga é um cara sofrido, mas ele é muito sábio, né? Apesar dele ser meio burro de estudo, ele é um cara muito sábio, né, mano? É, mano, ele as pessoas sempre... boas devem amar seus inimigos. É doido, o cara tem sempre uma palavra ali pra confortar, né, mano? O negócio, mano, e o mais triste também, é que com o tempo o cara começa a entender isso aí direito, mano. Tipo, sempre tem uma situação na vida do cara que o cara é essa merda mesmo aí, mano. Tem como o cara fugir, não. Aquela parada que ele diz, aí, que já. Ele tá brigando aí. É, mas isso aqui não é boxe, isso aqui é boxe, não é uma briga de mulas, né? Briga de mulas, mano. Putaria. Agora e tem a vingança do Capena, né? Mata homem aí, veneno. Você não é mais burro por falta de vitamina. Eu não entendi aqui de ABI. Como é que é isso, mano? Agora tem uma que eles usam, mano, que até nos dias de hoje eu uso, mano. Que é, se eu não me engano, é do Chaves, mano. Que ele disse, não, mano. Tem caras que são burros, mano, mas aí tu é nível executivo. É nível executivo. É, mano, esse aí, mano, até hoje eu uso, mano. Vivo dizendo assim, não, mas tem gente que é burro, mas essa tua aí foi nível executivo, viu? Essa putaria, né? O cara manda ele fazer eles fazerem alguma coisa, as crianças. Aí o cara diz, macho, se eu soubesse que eu tinha mandado o idiota fazer isso, eu mesmo tinha feito. Isso é genial, não. É, mano, isso aí é que é engraçado, mano, porque a gente, pelo menos a minha infância, né, que foi mais humilde, mano, acontece muito isso, mano. O adultozão lá, preguiçoso, mas manda a gente, criança, fazer uma cor, né, aí... Sempre dá uma merda, né? O cara acontece alguma coisa. Aí o cara puto, né? Esculhambando. Só que aí depois de um tempo, mano, o cara vê que realmente não deveria ter mandado, né? Só que aí o cara entende, mano, que com a velhice vem a preguiça, mano. Aí o cara tá assim em casa, né? Vê o filho dele jogando videogame. É, mas esse vagabundo aí jogando videogame, eu vou mandar ele ir da farmácia pagar as contas, mano. Igual o Joel aí, mano. Daqui um dia o Joel tá obrigando a filha dele a deixar o lixo, porque ele vai olhar assim, não, mano, deixar a porra do lixo não, mano. Menina aí não tá fazendo nada, mano, vai deixar o lixo lá fora. Aí o cara vai ver do lado de fora, tá tudo espalhado. Eu lembro que no final do ano eu, né, eu via com o meu boletim, né? Porque isso que você falou, os pais sempre acham que a gente é vagabundo, né? Aí eu via com o meu boletim todo orgulhoso, minha mãe falava assim, não fez mais que obrigação, não trabalho, não faz nada, eu ficava puto demais, ó, mano. Mas isso é uma loucura muito grande, mano. Hoje em dia eu penso a mesma coisa dos meus pais, um macho de abeísmo, mano. Eu era adolescente, ele passava o dia vagabundando, mas por que é que eu não estudava, mano? Até hoje é uma incógnita, mas isso aí. E os pais sempre querem que a gente estude, né? A gente não queria merda com nada, não. E os pais são os reis dos ditados, né, mano? Esses bichos sempre têm ditados ali pra tudo. Não, é. Aí, né? Era aquele famoso aí, fulano não quer nada com a vida, né, mano? É, não quer nada aí, com a voz do Brasil, né? Quer nada com a vida, é um clássico. É, mano. Ah, o que minha mãe falava muito, e com certeza a mãe de vocês também falavam. Mãe, deixa eu ir lá, todo mundo vai. Você não é todo mundo, você não acabar comigo, mano. É doido, não, mano. O cara só queria ser na multidão, né, mano? Mas não conseguia. Minha mãe nunca deixava ficar tarde, né? Tem um amigo do meu pai, mas que era da turma dele, né? Policial da turma dele. Aí esquadrão bicho... de elite. Aí esse bicho, mano, só queria ser mais do que não podia, mano. Esse bicho só queria ser o bichão, não sei o que, né? Bicho era o Samuel na turma, é ele. O bicho era o bichão. Só o pai do jogo assim, mano, comprei meu 38, aí chegava esse amigo dele. Ué, mano, me conta 40, não sei o que. Samuel com a Magno 44 prateado, né, mano? É. Aí, e mano. O pai do João saindo assim do carro, mas meu Deus, aí esse bicho dando pulo por cima do capô, mas só pode dizer que era mais doideira. É, meu pai, né, faz isso, não, pai. Só o pai do João, mano, se tua calça em dizer que tem botão, pelta. Botou arranhar o carro, né? É. E aí, mano, meu pai, mano, descobriu que a mulher desse bicho aí tava traindo ele, mano, chifrando ele. Bicho! É o fofoqueiro do caramba. Ele já era o fofoqueiro da corporação, mano. Aí, mano, esse bicho... Ele chegou assim, mano, e disse a clássica frase, mano. É, rapaz, chapéu de otário é marreta. É, mano, eu pensei que teu pai dizia assim, ei, fulano, mano, eu tava numa briga no bar, mano, aí o cara jogou uma cadeira, mano, eu me abaixei e passou dois dedos da minha cabeça. Aí o amigo do pai já foi mesmo, ele, é, mano, mas agora se fosse contigo, tinha pegado. Putaria. É, mas esse negócio do cara ser corno, mas é engraçado demais pros caras fazer piada, viu, mano? Se os caras no trabalho descobrir, mano, o cara tá até doido, mano. O cara tá. E o ruim não é o cara ser corno, o cara até perdoa, sei lá, mas a zoação dos amigos é a pior coisa que tem, mano. É doido, mano. De corno tem a clássica, né? O corno é o último a saber. É, o corno é o último a saber, mano. Já é isso. Inclusive, mano, tem um bairro aqui em Fortaleza que o bairro todo é conhecido por ser um bairro de cornos, né? Aí, mano, se chover argola, não cai uma no chão, né, mano? É, mano, tem essa clássica, né? Diz que um dia em Fortaleza choveu e no bairro lá choveu argola de ferro e no bairro lá foi um mó silêncio. Mas a melhor que eu achava, mano, era do... Tinha um cara de uma banca de revista, mano, que eu comprava quadrinho lá, mano. Aí tinha uma Topic, mano, que ia do centro da cidade pra esse bairro, mano. Aí esse bicho dizendo assim, mas tu sabe como é que eu sei que a Topic tal chegou? Como é, mano? Porque o motorista, mano, vai só balançando o chocalho, mano. E os caras entram na Topic. A cidade do porra, né? Mas assim, mano, o cara ser corno é engraçado, mas depois de um tempo eu acho que o cabo se acostuma. Aí vem a frase clássica, né, mano? A dor do corno não é levar o chifre, né? Mas sim sustentar a vaca. essa ideia é profunda, viu? Essa ideia não é conseguia, pesado, não, viu, mano? Eu pensei que ia dizer que era aquela, mano, que o homem sem chifres é um animal indefeso. Uma parada que um ditado popular que é uma das maiores verdades da vida é aquele em casa de ferreiro espeto de pau, mano. Já ouviu esse ditado? Esse daí é merda, mas isso aí é verdade, ó, mano. Tipo, o cara é um marceneiro. O cara é um marceneiro doideiro, mano. Os armários daí, do cara estão caindo. É, mas isso aí é uma das... Mas isso aí é desde o tempo de antes de Cristo, né? Deve ser. Isso aí é, mano. Isso aí devia estar nos mandamentos, mas se perdeu quando for escrever a Bíblia, mano. Era 11 mandamentos, né, Neto? O cara perdeu o último, né, mano? É, mas por quê? Porque o cara era... A profissão dele era lapidador, mano. Aí Deus pensou o quê? Não, mano, vamos mandar um cara que é lapidador, lapidador fazer as tábuas, né? Aí o cara pegou e esqueceu essa porra. Aí tem um ditado também que hoje em dia não serve mais, aquele eu ponho a mão no fogo pro fulano, hoje em dia ninguém confia mais em ninguém, né, mano? É, mas isso é um retrato da decadência da humanidade, viu, mano? Ninguém confia mais, nem na própria sombra, né, que já é outro ditado, né? Mas em compensação tem um que ficou mais forte, né, que é cada um por si, Deus por nós, né? É verdade. Tem um que minha mãe fala. Quem? Direto, mas é aquele... Que é aquela que ela fala sempre quando ela quer comprar alguma coisa, né? Ela quer pedir ajuda a alguém, né? E aí ela diz assim: rapaz, uma andorinha sozinha não faz verão, não. É hora mais porra mesmo, mas um porrado de andorinha também não faz verão. Não é porra nenhuma, é só pra fazer multidão. É o poder do enxame, né? O cara... Essa semana aí, minha mulher fez um negócio que eu lembrei de vocês, mano. Nos programas passados aí vocês falaram que a mulher de vocês, a mãe, sei lá, compra um negócio e depois sai pesquisando os preços da mesma coisa que já comprou, mano. Isso dá raiva demais, mano. Foi minha mulher faz. Deu raiva demais, mas isso aí. Macho, esse aí é um negócio que eu fico extremamente puto, mano, tu sabe por quê, mano? Porque eu acho que o homem, geralmente, ele é mais prático. Por exemplo. É, não, vamos comprar uma televisão. Pra mim é o seguinte, beleza, vamos comprar uma televisão. Ou o cara pesquisa antes de comprar, todo canto, pesquisa lá o shopping todinho, o centro, e compra. Chora um desconto, né? É. Agora, se assim, depois que o cara compra, mano, macho, isso aí eu fico... Morreu, né? Revoltado, ó, mano. Eu fico sem entender qual a lógica, mano. É literalmente uma coisa que você não entende a lógica, mano. Minha ex-mulher, macho, era desse jeito. Não, vamos comprar um aspirador de pó. Beleza. O cara foi lá na loja, não sei o que, viu, achou o preço bom, comprou. Aí, macho, toda loja que o cara ia no shopping, não, deixa eu ver aqui como é que tá o preço dos aspiradores de pó. Eu era, porra, tu não vai mais devolver, mano. E o pior é que o cara achava mais barato, mano. Quando o cara achava do Mermin, R$200 mais barato. Melhor. Aí, R$200 mais barato. Dá raiva demais. Não, mano, é o tipo de coisa que parece coisa de seriado de comédia, mano. O cara, não. Agora aqui no Rio não estão mais dando sacola, tem que comprar sacola, mano. Putaria demais, mano. É, mas aqui em Fortaleza, mas porque quiseram implementar isso aí, negócio de eco bag, né? Só que aí o pessoal disse, não, te vira aí. Os caras aqui começaram a dar xilique, os caras, tu quer que eu leve minhas latas no braço? Tu é doido, né? Nossa, é massa que elas estão... Aquelas donas de casa com a mão na cintura na fila, né? Ah, já gastando R$100 aqui, ainda quer que eu compre a sacola. Aí é o que o povo se une, mano. Ué, mas você não pode não, mano. Tem que mandar uma carta pro Bolsonaro aí. Acabar com isso aí. Acabar agora com tem... Ecobag. É, mano, ecobag aí não... Ecobag de cu é olo, né? Aí, João, tem um ditado aqui, mano, que eu acho que vocês, não sei se já passaram por isso. É o quem não tem cão, caça com gato. Já passou isso com vocês? Tipo, vocês foram comprar alguma coisa que vocês queriam muito, não tinham, vocês compraram um abaixo só pra não perder a viagem ou outra coisa do tipo. Ah, eu sei que esse ditado aí, mano, é o ditado da galera que dá mó valor fazer gambiarra com tudo. Cara, fazer uma gambiarrazinha, rapaz, quem tem cão caça com gato. E o cara achando massa, né? Negócio todo cagado, serviços todo cagado e o cara achando massa. Inclusive, a capa desse cast tem que ser o Ursulão, né, mano? A capa desse cast. Ah, mano, o Ursulão, bicho, ele era foda demais, mano. Hein, o cara chegou assim, ó, você tem que prender essa fiação aqui com a fita dupla face, né? O cara tem um barbante em casa, o cara amarra a fiação com um barbante só pra não gastar o dinheiro, não, né? O cara, quem não tem cão, o cara tem uma porrada daqueles arame, mano, que vem no saco de pão. Exatamente. O cara vai isolar elétrico com aquilo ali, né, mano? Só pra não comprar. Caralho, mas vocês usam aqueles arame ali de fita isolante. Caralho, vamos economizar, mas vocês estão muito nisso. Aí, o cara não quer comprar Tupperware, usa vasilha de manteiga, né, pra guardar as coisas na geladeira, né, mano? Passa demais. É, mano, agora Tupperware o cara também tem que denunciar, mano. Lá no... Eu trabalho com muita mulher, né? Esse bicho. Não, mas essas porras são cara demais, mano. É. Ó, eu trabalho com muitas mulheres, né, muita mesmo. Mas, sei lá, eu tenho uma vasilha que eu levo o sanduíche e tenho uma garrafa d'água. Aí a garrafa d'água que eu tenho, mano, foi uma parada dessa. Eu fui no supermercado, comprei 3 pacotes de bis e ganhei uma garrafa d'água. Aí a menina lá disse, não, tu tem que comprar uma Tupperware. Ah, beleza, quanto é uma garrafa da Tupperware? R$70. É isso aí mesmo. Eu, como é, mano? 70 conto numa garrafa. E o que é que tem nessa garrafa aí? Não, é da Tupperware. Eu, e aí, pô, balançando os braços, né, assim, e aí... O que é térmica? Não, é igual essa tua aí, só que é da Tupperware. Aí lá se vem a menina que vende garrafa da Tupperware. E aí, vamos comprar? Era só uma conspiração, né, mano? É, aí a putaria, mano... porque essas vasilhas aí, né, mano? Tem uma vasilha que é vasilha de sanduíche. Né? Aí só cabe um único sanduíche, né, mano? É o tamanho certinho, assim, mano. Eu não entendo qual é a lógica, não, mano, da Tupperware. Se fosse um negócio que, sei lá, você... Bota, sei lá, bota o sanduíche e ele fica um ano ali dentro e conserva. Eu não dizia nada, não, mano. Mas a bicha é toda normal, mano. E eu não sei pra que serve, mano, essas vasilhas. Aquele negocinho que o cara roda em cima, mano, da tampa. Pra ei, que serve aquilo mesmo, ali, mano? Pra que serve aquilo, mano? Ei, mas o cara devia chamar algum engenheiro pra explicar aquela parada ali, mano, porque eu também não é, mas... É um negócio tipo uma bússola, assim, sei lá. Que é, o cara roda, tem uns numerozinhos, né, em cima. E aqui em casa tem a maldição do Tupperware, mano. Tem 20 vasilhas e 20 tampas, mas nenhuma serve nenhuma, mano. Que diabo é isso, mano? Eu te disse, mano. É um negócio que tu anda pisando na risca do centro de Ubanda, mano. O cara não pode pisar, porque senão desce essa merda aí, mano. Eu não sei o que diabo é isso, mas que as mães, elas sempre lembram de todas as vasilhas que elas têm, mano. O cara tira uma vasilha só, mano. Aí tá faltando uma vasilha minha aqui. Tá faltando. O cara vai almoçar na casa da mãe, né? Churrasca aí, sobra linguiça, asa, a mãe dá no tapoé pro cara levar, né? Pro cara jantar. Aí no dia seguinte o cara vai visitar a mãe já cobra o tapoé, não dá nem bom dia, né, mano? Cadê minha vasilha? Porque essas porras são caras, mano. Tô dizendo, se eu fosse tua mãe também cobrava, mano. Porque, ó, se uma garrafa é 70, mano, uma vasilha dessa deve ser uns 300 pontos, mano. Que é exatamente o que o Júlio... Mal, tem uma havaiana, mano, o cara não gasta mais do que 5 conto, mano, pra produzir. É, né, porque e eu não sei aí, na minha infância, a havaiana era chinelo de pedreiro, mano. Quem usava era os pedreiros, carpinteiros. E agora não, é a Juliana Paz, né, a Ivete Sangalo. É, Ivete Sangalo, Thiago Leifert, né, os caras Thiago Leifert é decadência, viu, mano. Porra. Eu achei que estaria que meu pai comprou uma... meu pai, todas as histórias, né. Meu pai é um mito, não. Meu pai comprou uma chinela, mano, que o vendedor disse assim, rapaz, essa chinela aqui, o solado dela é vulcanizado. Aí os caras não entendendo nada, né? Rapaz, como é que é isso aí, mano? Vulcanizado. Aí o teu pai balança na cabeça e diz, eu sei o que é, parada zona foda, né? Então... Aí meu pai caiu na dele, né? É vulcanizado, deve durar muito. Aí passou, durou tipo uns 6 meses, já tá o buracão, mano, da chinela. Aí isso que o Neto disse, mano. Eu trabalhei com um cara que era assim, mano, que ele nunca... Neto falou, a sandália vulcanizada, o cara não sabia mais fingir que sabia. Eu trabalhei com um cara assim, mano. Tudo que você falasse, ele já sabia, tá ligado? Ele nunca... Nada pra ele era novidade, mano. Isso dá raiva demais, mano. Tudo que você falava, o cara já... Mesmo que tu inventasse, ele falava, não, já sabia, não, sabia já, pô, tá, não foi uma novidade pra mim, não, o bichão, né, o cara sabe. Toda empresa tem, né, mano, o cabo que é o bichão, eu achei putaria, mano, tem um cara lá na empresa que é esse bicho aí, mano, aí ele é baixinho assim, não sei o que e tal. E eu sei que ele tem um problema na coluna, mano. Aí esse bicho diz assim, aí, né, tu fiz a prova do exército, trabalhar no exército, não sei o que. Aí eu assim, ei, mano, mas tu não tem problema na coluna, não, mano, tu não se operou um tempo desse aí, tá afastado e tudo, é doido, né, mano, tô bonzinho, inclusive, Eu sou mestre de capoeira e fazendo as paradas lá. Caralho. Foi igual esses dias, mano. Vai ter a Olimpíada lá do trabalho, né? Aí eu dizendo assim, ei, mancho, bota o fulano aí no time de vôlei. Os caras, ah, mas o fulano mede um metro e meio aí. Não, mas esse bicho aí me disse que era mestre de capoeira, mas o bicho deve pular que isso é uma porra. O Dinho trabalhando em casa tá perdendo isso aí, é. Não tem mais um ambiente de trabalho, né? E isso aí, mano, é um problema pra quem trabalha em home office mesmo, porque você acaba perdendo esse tato do convívio em ambiente com esses tipos variados, mano. Calor humano, né? E assim, o cara trabalhar com um ser humano, mas o pior é isso, né, mano? Porque é só o que eu vejo o pessoal dizendo. É outro ditado popular, né? Os caras, é, mano, trabalhar com ser humano é foda. É, é isso aí. Só que o ruim é isso, mano. Ou você trabalha com robô ou com bicho, né? Todo o resto é ser humano, mano. Pô, é. Todo o resto é ser humano, mano. Aí. Ser humano, mas isso eu concordo, mas é um tipo de indivíduo que é muito difícil do cara trabalhar, viu, mano? Um negócio. Só uma mini pauta do emprego de merda, uma coisa mais difícil que eu tive na minha carreira foi trabalhar com público, ó, doido. É coisa difícil demais, hein, mano? É, atendimento em geral, balcão, esse tipo de coisa. Pensei que tu tava trabalhando com youtuber, sei lá, com público. Cara. Era agente de publicidade do Felipe Neto. É. Pensei que tu tinha virado franquia do Patati Patatá, mano, fazendo animação de festa. Trabalhando com o público. Esse negócio de carro, mano, teve uma vez que eu fiquei no prego de gasolina, mano. Aí, mano, minha mãe ligou pro meu pai, né? Aí disse, não, a gente tá aqui no prego de gasolina. Vixe, mas aí... tua mãe tava... Aí é foda, mano, porque a mulher do cara, pelo menos ela finge, né? A mãe do cara esculhamba, mano. Tipo, se parar alguém, ei, minha senhora, o que foi? Esse animal. A jeptaria, acho que ela ligou pro meu pai, né? Aí eu só escutei assim, ao longe, né? Aquela voz no celular, né? Rapaz, como é que pode? Aí, macho, puta que pariu. Aí minha mãe falou, né? Não, mas traz logo aqui a gasolina pra botar no carro, né? Aí meu pai chegou. Ainda bem que era perto, mano, de casa. Meu pai chegou assim, né? Aí chegou lá, aí desceu do carro dele. Aí disse: rapaz, como é que pode? Tu saiu, não botou gasolina, como é que pode? Aí a minha mãe perguntou, e tu trouxe a gasolina? E trouxe não. Cara, trazendo a musiquinha do Chapolin, né? Cara, vem só pra dar lição de moral, né? Pra trazer a gasolina. Hasta la vista, baby.